não há como vencer a minha sensatez. Só pra satisfazer tua imaginação. Mas você diz que viu na televisão um cara quase nu pra mulheres desfilar. E quer que eu também desfile pra você. Nem quer saber qual é o meu cachê. Ei, mulher, ei, mulher, nem tudo pode ser como você quer. Mas vem, mulher, vem com afeto, que eu não sou um homem objeto. Mas vem, mulher, vem com afeto, que eu não sou um homem objeto. É loucura, vai de encontro à minha formação. Não há como vencer a minha sensatez. Só pra satisfazer tua imaginação. Mas você diz que viu na televisão um cara quase nu pra mulheres desfilar. E quer que eu também desfile pra você. Nem quer saber qual é o meu cachê. Ei, mulher, ei, mulher, nem tudo pode ser você quer, mas vem mudar.